Wilson. Três movimentos que te conquista facinho. Três movimentos que te conquista facinho. Joga o cabelo, dou sorrisinho. Sarro no pau com a mão no joelho. Três movimentos que te conquista facinho. Joga o cabelo, dou sorrisinho. Sarro no pau com a mão no joelho. DJ Daniel Vídeos.